o menino negro pobre, qualquer menino, nas grandes cidades brasileiras, transita pelas ruas invisível. Há duas maneiras de se produzir invisibilidade. Esse menino é invisível porque nós não o vemos, nós negligenciamos a sua presença, nós o desdenhamos, ou porque projetamos sobre ele um estigma, uma caricatura, um preconceito. Nós só vemos o que nós projetamos, a caricatura que nós, com os nossos preconceitos, projetamos. Eles estão vendo a gente como marginal, mas aqui não tem marginal, não. A gente corre atrás do nosso meio de sobrevivência, mano. Ninguém quer esculachar ninguém. A gente não quer ficar roubando aí, amanhã ou depois ganhar tiro, morrer. A gente quer ter a nossa sobrevivência. Agora ficar sendo esculachado, que a gente perde a sociedade, que enxerga a gente com outro rosto. Porque se eles enxergar a gente com o rosto que eles mesmos botam a imagem na gente, a gente não vai a lugar nenhum. Se eles abrirem a porta um dia pra dar uma oportunidade, a gente vai ser alguém. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo que eu jamais e nunca vou querer aparecer, andar cheio de ouro, cheio disso e daquilo. Pra quê? Pra chamar as polícias pra cima de mim? Tipo assim, polícia, quando nós pegamos, nós não vem, não. Nós degola, decapita e deixa eles fudidos mesmo, num latão de gasolina, óleo diesel. Deixa fudido, vira cinza. Tá entendendo? Pena. Pena. Se não falar onde tá o ouro, o dinheiro e as pedras preciosas, eu jogo é álcool em cima. Não fala não pra ver se não incendeia. Vira tocha, pô. Tá brincando com nós. Lembra aquele assalto de Santa Teresa que os amigos tacaram gasolina e tacaram álcool em cima da velhinha, mas aí rodaram? Ali é só cria, tudo cria comigo. O pessoal que tava ali tava querendo ver um espetáculo. E o espetáculo dizia o seguinte, que o final é a morte do bandido. Isso é coisa comum na nossa sociedade. A polícia simplesmente matou ele asfixiado, sufocado. Quem naquela patama não mataria aquele sequestrador, né? Acima ou antes de ser policial, o cara é um ser humano que podia estar ali assistindo, sabe? Então ele contém nele todos os sentimentos de ódio e de raiva que também contém, também está contido nas outras pessoas impotentes, né? Só que ele é potente. Isso aí é normal deles. Covardia é tudo que é remendo. O forte deles é isso, covardia. Pra você ver, né? Pegaram vivo, levaram e mataram, tá entendendo? Pra você ver, ele gosta disso. Se pudesse, todos que eles pegassem, eles matavam. Tá entendendo? Mas como a maioria das vezes tem gente olhando, aí me mata. Foi a polícia que matou lá os colegas do Sandro lá na Candelária. E a polícia completou o trabalho. É como se as duas pontas da história se fechassem. À polícia cabe o trabalho sujo que a sociedade não quer ver, mas que em algum lugar obscuro do seu espírito deseja que se realize. Que se anulem os santos, que os santos desapareçam das nossas vistas. Nós não queremos ver essa realidade, não podemos suportar essa realidade. Então, a invisibilidade é, afinal, reconquistada pela produção policial da invisibilidade, através da anulação que a morte gera. E eles mataram? Porque eles estão acostumados a matar. E sabe que não vai dar em nada. Porque quem é que vai defender um Sandro? Quem vai? Quem vai defender um Sandro? Ninguém.